Gentlemen, Hi, DZ, DJ Paulinho Boy, it's time! Aí, covarde! Foi no baile, da saudade que eu tive pela primeira vez. E quem? Pop, saudade, DJ David Valdinho, Paulinho Boy a tocar. Bora chegar então, bora chegar! Retorna! Bora! Alô, Metrópole! Bora, Chimba! Pop Saudade! Banda LT, a cara do Pará. Fazendo uma vigília aqui no Pop Saudade, o Wildon. Um abraço a você, parceiro. Olha os guerreiros por ali, as morenas, as consideradas 25, obrigado pelo carinho. Pop Saudade, DJ Pop. Roberto da Guarginha, o Dorninho e o Negão, obrigado. Saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David Valdinho, Paulinho, boia tocar. Naquele baile do Pop, saudade. Banda 007. É o tal de arrocha, né? Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Olha, que nem se pega a fuga, né? Tá bom, mas as paredes têm. O Edio Cavanhaque. Obrigado, hein? E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você. Pop Saudade. Grava aí, Lourinho! Mas a gente resolve depois. Minha amiga Gisele, ela que hoje tá no berço. Charlie Carreira, Sola e a Jéssica, né? Vamos lá. Essa lua também desce pra ver. Olha o Cleber do Siqueirão. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Bora, Chema! Danilo do Shopping, Mami Poderosa tá com a gente também. André, o Maciel e a Amélia dos Máximos. Seu juízo, já são 4 da manhã. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, bora sol, bora cheia, sol e a cheira das morenas do rolô. Escondido, já que não é. Bora os guerreiros, vamos pra ali. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos Romeu. É o tal de Arrocha. A gente toca. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Alô, Joquinha! Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo. Olha o Cleber, isso da GDO. Não fiquei quente, esperando. Mas me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez tomei um porre por você. As consideradas da 25. Meu coração deu PT, a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia. Daqui a pouquinho vamos bater o parabéns ao Marcelo que dá no mês. Romeu, a voz. Também a Gisele. Sonar. Pega meu violão. Olha o canguru do aguri. E do cuinho. Diz que um cigarro. Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. As morenas do Pop Saudade. Mais uma vez o meu coração. E a culpa de quem é? A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo. Aparelhagens. Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Eu nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. É bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Pop Saudade. Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carências, você vem me ver. E a gente faz amor. Que eu sou o seu amor. E aí? E vai embora antes do dia amanhecer.

saudade te dá valor no Pop Saudade 3D. Bora, Petrobre! Bora com o Corvate, chegou! Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Pop Saudade 3D. Sonhando com tudo que você falou pra mim. Que o que, hein, cara? E o nosso amor para sempre ia durar. Que por nada no mundo haveria de me deixar. Esqueceu de lembrar. E onde há começo, há também um fim. Obrigado também ao Cabo de hoje. A da Briosa, Polícia Militar do Estado do Pará, tá com a gente hoje. Um abraço, Boninho. Quero você de volta pra mim. Como é que é, meu irmão? Alô, mano, esse é Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. Ed, sempre marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Rapaz, cadê o parceiro dele? Cadê ele? Mas se esqueceu de lembrar. De onde Cavanhaque. Cadê ele? Cadê ele? Alô, Cavanhaque! E eu como louco, drogado, envenenado de amor. Quero você de volta. Saudade na Metrópole. Oh, meu amor. Meu amor, que bom que eu tenho você. Olha a prima dos guerreiros aí, tá na área, olha. De muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre... Bom, Roberto, ele o Toninho, estou aqui no Pop Saudade, hoje também o Negão, olha aí. Entra na noite, eu totalmente. A gente não sabe o nome, a gente improvisa. E vai e vem, explodimos de amor e prazer. Como é que é? Só lembrando que hoje, domingo, tem Pop Saudade. A quadra da prefeita, gente, vamos lá. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça. Mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Como é que é? Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Bora, Metrópole! Não acredito em mais nada do que você diz. Porque você já mentiu demais pra mim. Charles Carreira Solo. Você usou e abusou do meu coração. Brevemente é tribo. Pela primeira vez. Bora, Jéssica. Alô, Gisele. Agora você quer voltar, jurando amor pra mim. Mas não adianta, porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Um abraço no meu DJ Vido. É da Cabanagem, obrigado, hein, maninho. Brinca comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. A gente já tem CD gravado da festa de hoje com o seu alô, com o seu abraço. Aí com o Lourinho da Produções. A primeira parte com o DJ David e a segunda com o Maldino. Estamos gravando com o Corvagem. Só siga o Ratinho. Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. Pop Saudade. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Especialmente aqueles casais que adoram brigar no amor. Isso é normal. Mas o mais importante é a reconciliação. Fala pra ela assim: vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. Aí vem um tal de ciúme. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Bandeira branca. Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. Traz uma água, o rap, Hildon. DJ Hildon. Olha o boy no bem, você sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama. DJ Paulinho Boy. Todinho seu. DJ Paulinho Boy. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor está no lá canguru, lá do Cui. Se tudo se acabar assim, bora, Andréia, bora. Ainda é tempo da gente pensar. Que com essa guerra de vez acabar. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Thank you. favor, vem. Vem, amor. Volte, por favor, meu bem. Eu estou com saudade de você. Há tanto tempo sem te ver. Estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso te ver. Saudade 3D. A super máquina do tempo. Bora, Grace. Pega a fuga, vai. Você se foi sem me dizer adeus. E eu fiquei tão tristonho a pensar. Cavanhaque sempre aqui no Pop Saudade. Gleice pega fuga. O que fazer sem você? Estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso de você. Pra baixo, Nete! Eles comandam os guerreiros. Hoje aqui com a gente também o Júlio Pintor, tá por ali. Todos a Sussu, André, obrigado pelo carinho. É o nome de toda a equipe pra gente divulgar aí. Mais uma no Pop! A gente amava jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Aí o ciúme. Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar aquele. Eu vou te dar aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Sentado à beira do caminho, eu vivi. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Fala, Grebe! Lá no Chigueirão tá com a gente, sangue bom. Ele é só loura, né? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha, amor. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Eu já não posso mais viver assim. Tudo é sem sentido, tudo é tão ruim. Vem, meu amor, e deixa te falar dessa louca paixão. Eu já não posso mais viver em paz. Se a tua ausência logo te atrás, eu quero te pegar e ficar tão louca. Abraçar teu corpo e beijar tua boca. Meu amor, meu amor. Meu amor. Vai, covarde, machuca meu coração. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou DJ Paulinho esperando Boy pra te amar e Paulinho Boy, balança, sacode, estremece o pop saudade. Tudo é tão ruim. Vem, meu amor, e deixa te falar dessa louca paixão. Vamos dar mais uma pra fechar essa sequência. Eu já não vou começar com a Vardinha, bora. Em paz, se a tua ausência logo te atrás, eu quero te pegar. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Beijar tua boca, meu amor. Chega, bora! Bem romântico. Você encontrar alguém que te ama de verdade. Ouça. Bem romântico, bem romântico. Não pense duas vezes. E aí, como é que é? Sugar baby love. Sugar baby love. Não quero te ver triste. Uou. A gente vai detonando na metrópole. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Bem romântico, quase parando. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro. É hora do cara descolar o jabá. É agora. Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Uma explosão de sentimentos. Pop saudade. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. Olha o Cabo George, tá com a gente também. A companhia do DJ Wildo. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Que romântico, Benentinho, olha aí. Oi! Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Cheira das morenas, cadê a sua? Alô, sua! E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Andréia, um e dois, olha. Duas pessoas. E se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar. Ei, romântico, grila! Duas pessoas que se desejam. Acabou vindo com a da prefeita, da gente. Vamos lá. Acabam se encontrando. Fala pra ela, senhora. O que é que você quer que eu largue isso aqui? Só me pedir. Prima Light, tá com a gente, né? Vamos lá. Sou o chofé, eu paro de ser. Pop Saudade 3D. De ser cantor, é só dizer, pra não morrer, meu único amor. Eu largo o que sou. Você é a melhor, né? Mami Poderosa e a Dani do Shopping, dou valor nessas duas, olha aí. Vou bem acima, comitiva lá no Tupinambá. Obrigado. Que você sonhou, diga o que você quer. Aí, garçom traz o balde de cerveja. Aí pro Gleber do Cigarão. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Os máximos da saudade, Marciel e Amélia. A mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia pra você ser feliz. O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Só o estado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Romântica, o cara chegar junto e descolar a parada, olha aí. Olha a liga, Cláudia. Que isso, olha. As nossas consideradas. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. E eu? Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Cavanhaque parece que tem rodinha debaixo do sapato. Ele vai dirigindo, olha aí. Muita onda, né, Regis? E eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Top Saudade. Cuidado com histórias de revista. 3D. Não se limpa de TV. Nossa realidade. Fala pra você que não pegou o CD ao vivo na festa de hoje. Eu amo. Tem pouquíssimas unidades. É colorido do CD. Jamais me passou. Primeira e segunda parte, tá, gente? Imagina. Estamos gravando a terceira com o Gobar. A ideia de não ter você. Roberto, ele o Torninho, o Negão. Não vai ter fim. Nunca vai, covarde, machuca meu coração. Vai. vira a viola. Cante uma canção. E cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. DJ Paulinho, diga boy, que você, o covarde da saudade, tudo deixar. Fiquei a ré do pé. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Bora, Kleber, lá no Figueirão, olha aí. Já chega bom. Numa ilha deserta em alto mar, que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Bora, Bairro Pão, Jack Chan! Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Joga a viola aí no xelões. Duvido, duvido. Vai! Pop Saudade 3D. Só lhe interessa da vida poder me amar e morar comigo numa ilha deserta em alto. Cláudia Sugerão! Daqui a pouco vem o quadro da prefeita, gente. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Pop Saudade, Metrópole. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Pensa numa música linda, linda, linda, linda. Parecia linda. Um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Pop Saudade 3D. Lembra de tudo que vivemos. Das tardes de domingo. Da mágica noite. Os Guerreiros 3D sempre aqui na Família Pop. Eu não sei. Galera de Coraci, hoje marcando presença, obrigado. Ficar sem você não dá. Bora! O porta-retrato. A gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Com a gente também o DJ Dinei lá do Mega Lindo Som. Obrigado, Dinei, seja bem-vindo aqui no palco. Eu volto pra você. Aceitar. Olha o gordo do açaí. Tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Nunca abandono o combate. Alô, Joquira! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. O que meu coração pediu pra você voltar. Uma parceiro, camarada, top DJ Wilton. Estado Curió. Pelo Cabo George, hein? Obrigado, valeu. E aí, Metrópole? Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chamou. Obrigado, Ed, valeu. Ele o Cavanhaque. Novamente. Daqui a pouquinho o quadro da prefeita, gente, vamos lá. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. O parceiro Ney, ele é da Metalúrgica Vich. É com a gente, falei, Ney. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Pop Saudade. Falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Paulinho Boy. Balança. Sacode, estremece o pop saudade. Me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Pop Saudade. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente. Olá, Diego! Tá com a gente, Diego! Ele é só a primeira dama, obrigado, hein, Marinho. Super Máquina do Tempo 3D. Só você não entende o quanto eu te... Valeu, Marcel, obrigado, Amélia. Só você não entende a razão desse amor. Você é uma viagem, né? Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E o amor? O amor que eu sinto. E o covarde, hein? É puro e sincero. É. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Nem se pega fuga. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Obrigado, Canguru, lá do Curri, tá com a gente, parceiro, olha. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial, que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar.

Pop Saudade 3D. Fala, Cleber Show! De volta, capitão. Olha aí. Ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Paulinho Boy vai detonando na metrópole. Pop Saudade, né? Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Ele pede perdão pra ela e fala assim: amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. E meu amor? Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você, tentei te esquecer e não fui capaz. As nossas consideradas 25 também estão na área. Obrigado por um apoio sempre, olha. Cláudia, Elisa e Alica. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Olha o José Maria, lá do Floresta Parque, da área. Obrigado. Meu amor, te peço, não me deixe. Já tem CD ao vivo, gente. Pega o seu aí no Hall de Mix Florinha. Meu amor é demais. Saudade 3D. Pra você que tá à procura do grande amor. Viva esperando. Poderosa e a Dani do Shopping. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão. E os pensamentos, inglês? Onde é que estão? Esconde. um bocado lá na frente, Betinho. Betinho, taxista! E a Jamília aqui no Lajeiro, olha. Nosso abraço, ali. Vem, Betinho! Saudade. Roberto Torrinho. E o Negão. Vamos lá. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Top DJ Wilton. Lembrando aí o começo de carreira do Paulinho Boy. Toca disco errado, toca pra muito essa música. Competidor! Pensamentos, lindos momentos. Lembra do Cristalinho, né? Lá fora o vento sussurra seu nome. Pop Saudade 3D. Preciso encontrar de uma vez. Esse homem, rapaz. Quem souber, que diga para mim onde ele se esconde. Alô, Kiko na Pedreira. Kiko da Pedreira, o marketing do Pop Saudade 3D. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Ele tá falou. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Pro sol da Chorena. Ali, olha aí. Não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Cavanhaque, sempre aqui, no Pop Saudade. Gostar de mim, se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de quê, cara? De lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais. Ô, Dupera! Sou bem mais pra vida, já fiz a minha estrada. Pop Saudade 3D! Vida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. Betinho Trio Ternura já está aqui no Pop Saudade 3D. Alô, Betinho! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. E o quê? Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Loucura, cara. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se for capaz. Pop Saudade. Alô, Cláudio, sou da GDO. E a comitiva do Icuia. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Loucura, né, galera? Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero. Você se foi, meu bem, e eu fiquei chorando por você, meu amor. Meu coração. A só dá valor nessa aí, olha aí. Já pede paz. Ai, que será? Da solidão é demais. Quem será que tá maniando com esse coração? Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Era mentira, né? Você mentia. Eu fui um tolo em acreditar. Agora o nosso amor. Garçonete Adriana, bom, chega aí na mesa do Cleberson da Gedeon. Tenho esperança que você volte a me procurar. Em cima! O nosso amor recomeçar. Neto, Baixo, Júlio Pintor, da Branita, meu abraço, Andréia. Oi, cadê a Sussu? Eu te amo, Juki. Eu te adoro. Lembro que um dia você prometeu me deixar. Você... Obrigado por considerar, né, Javitinho? Eu fui um tolo em acreditar. Cláudia, Lisa, e a... Fica! Obrigado, hein? Daqui a pouquinho, quadro da prefeita. Não perde um mesmo. Tenho esperança que você volte a me procurar. E o quê? O nosso amor. Bora, Jamila! Comece o Betinho. De 3D. 3D. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Do Chigueirão da Solamana, esse é parceiro do Valor. Ele é sua loura. É garçom, traz cerveja aí pro Gleve. Aproveita e traz uma água pro Gorvache. Põe na conta do Gleve. Olha o Chigueirão. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Super Máquina do Tempo 3D. E é certo e coisa e tal. Pra você que curte aí o trabalho do DJ Paulinho Boy, para toda terça e quinta a gente faz as lives. Aí você pode adicionar, curtir a nossa página. A página do Paulinho Boy, tá bom, gente? Arroba essa não covarde, tudo junto. Pop Saudade. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Ei, canguru! Isso tudo é normal. Tudo com isso. Canguruta! pastor. Estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu o teu coração, havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Pop Saudade. Você se entregou pra mim como se eu fosse. André, tá com a gente, André. Da tua vida. E ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a ti buscar. Personagem Adriana! Quais as estrelas que tá por aqui? Correm no céu, sigo a ti buscar. Alô, João Maria, lá no Parque Verde. Quais as estrelas, perdão, Parque Clube. Céu, alô, João Maria. Sigo a te buscar. A Super Máquina do Tempo 3D. Top DJ Wildo. Hoje eu. O Gios, Cabo Gios. Obrigado. A cantar aquela canção. Que juntos fizemos a beira-mar. Tem CD ao vivo, tá, gente? A festa de hoje. Coração, primeira e segunda parte. E vamos finalizando aí do Covarde. Que era a vida do nosso querer. E o quê? Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono. Fecha 1 e 10, Lourinho. E ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu.